Oi, Salvador, agora no 604, boa. Boa noite, no 604, é parte externo. Boa tarde. Salvador, está 3662, está na posição 8 para o chegar no quilômetro. Nossa, está abaixo e travou, 604. 604, livre pouso na 1-0, vento 1-7-0 graus com 9 nós, altinho entrou no 021. Livre pouso na 1-0, igual 604. O Natal, nível 370, decola da 1-0 com curva esquerda, no perfil da saída pública, transição de pá. Onde intercepta o peso 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1, 1-5 no transfondo. Natal, 1-3-7-0, decolando 1-0, com esquerda, saída pública, transição de barra. Controle, aciona o peso 1-0, controle 1-2-0-8, transfondo 5-1, 1-5, aciona 6-0. Confirmando o portão 8, já está pronto para o posicionamento? Pronto para o posicionamento. Autorizado, reporta táxi 3662. Para táxi 3662. Para o táxi, posicionamento 6201 com 95 a bordo, 340 com fim. Posicionamento 6201, taxia via pátio mundial, até o ponto de espera 1-0, com temperatura 1-18, decimal 6, dúzia, o ajuste 621. Bom voo. 21 ajuste, de táxi, de apagem, fim de alfa, mantera 286, o CNR 6201, obrigado, boa noite. Salve, Salvador, do Parque 071. 4071, boa noite, formação em curso FREI, Campinas 360, para o COP. Autorizado Campinas, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no terceiro a saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1-2-1 no transponto. Enviado, autorizado Campinas 360, decola da 1-0 à direita da El, Leda, Bridge, pêndulo 1-6, rota do plano 208, 1-2-1. Correto, portão 1, chama pronto, direcionamento azul 4071. T04, solo 25, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direito 29, 0042. Salvador, uma boa noite, Santander 6201, quanto espera da 1-0? 6201, boa noite, ali, mantém 1-0. Mantém 1-0, sim. Deu ingresso e é partilhado e pronto. Quando muitíssimo boa noite. Boa. 04, passo atrás. Volume 04, taxi V Alfa, reportando seu taxi Juliette para ingresso. Alfa, passagem, taxi Juliette, volume 04. Decolagem, pista 10, posicionamento 201. dá uma 3662. Para 3662, taxia via Pátio Mundial, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1, 1-8, decimal 6, dúzia, o ajuste 1021, bom voo. Pátio Mundial, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1, 1-8, decimal 6, dúzia, o ajuste 1021, bom voo. Fala, Salvador, muito boa noite, está 3258, 3858, boa noite, informação em curso X-Ray, Fortaleza nível 370. Decola da 1-0 com curva esquerda no terceiro a saída Momo, transição Froti, onde intercepta Pedro 1-9, segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1-1-6 no transponder. Autorizado Fortaleza 370, decola da 1-0 com primeira curva esquerda, segue a Momo, transição Froti. A interceptou o primeiro 1-9, controle 308, para fora 5-1-1-6. Correto, portão 3, cima pronto, suspeito, sinamento, são 3-8-5-8. Semana 1-6-0-4, após a passagem da aeronave da TAM, ingresso a Juliette 02, ao portão. Faz a TAM, Juliette 02, sou 1-6-0-4. Na decolada aos 28, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 6201, boa noite. Boa noite, Oceano 6201. Oceano 201 é o controle, contato radar, após 2000, Leda. Leda Bridge, cadê? Após 2000, Leda, Leda Bridge, 6201. O livre decolar da 1-7, vento 1-6-0 graus com 8 nós. Na 3662, mantenha o ponto de espera, temos aeronave com prioridade decolando a outra pista na mesma saída. Tango, decolado aos 30, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, Luiz Cago. O Skank Tango é o controle, contato radar, passar 1500 pés, curva esquerda e voe conde. 1500, curva conde, Luiz Cago. O Skank Tango cancela a instrução de voar direto conde, vai voar direto Maceió. Direto Maceió, isso que eu estava, 1500. Positivo, contato radar estabelecido, cruza a linha do litoral agora. Então, pode iniciar a curva agora, tá sobre a água, passando mil pés. Direto no sul, Luiz, aqui em Oxtava. Esquetão, qual altitude eu perdi a resposta ao Bob Charlie? 2000. Ok, passando 2000, subindo para 190, voando direto Maceió. Maceió, direto Maceió, descartado. E eu perdi a resposta do seu modo Charlie, efetuei a verificação. Esquerda, cheque nível. 3500, passa a 7. Então, 3662 ali, mantenha no zero. Skagtag, eu tenho uma aeronave da TAM para sair para o setor que o senhor está voando agora. Qual é a proa ideal para Maceió? 059. Positivo, 059. Mantendo a proa de Maceió, o Skagtag. Apago para o Maceió, o Skagtag. Uma outra coisinha, qual a razão de subida que você está empregando, hein? 1000 pés por minuto. Tá, ok, 1000 pés por minuto, gente. Agora, o Skagtag. Ok, passei a receber a resposta do Monte Charlie. Oceano 6201, chame Recife, 1251. 251, Oceano 6201, boa noite. Boa. Oceano 3662, a linha decola da 10, vento 150 graus com 9 nós, restrito a 050, devido a tráfego até a liberação do controle. Decolada aos 36, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, tanto 3662, obrigado. Dando 6748. 748 em aproximação, reduz o check-train, chame torre, 198B. 186, obrigado. Controle Salvador, boa noite, TAM 3662. 3662, esse é o controle Salvador, contato radar estabelecido, suba restrito ao 070, vetoração, esquerda, proa 40, 040, o senhor vai livrar tráfego decolado à sua frente do aeroporto internacional, com transporte de enfermo, dentro em breve eu vou autorizar a proa dissipar. A princípio a proa é 40, subindo restrito ao 70, câmbio. Proa 040, só para 70, tá 3662. Externo, baixado e travado. Boa noite, 6748, livre pouso na 10, vento no 60 graus com 9 nós, altímetro no 021. Autorizado pouso no 021, pista 10, 6748. Da 3662, suba sem restrições, na proa 040, falha de comunicações a 30 milhas, Guazipá. Sobe sem restrições ao nível 3-ato, 370, na proa 040, em caso de falha, 30 milhas, Guazipá, 3662. B62 mantendo a proa 40, se fosse autorizado voar Zipar, qual seria a proa? Zipar, só um segundo, por favor. O 3662, para Zipar. Muito bom, então vamos partir agora direto para Zipar. Já Zipar, 3662, obrigado. Boa noite, rapaz, o Webjet na curta final ali, mantenha no zero. Pode vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5120 no desconto. Portão 9, chama pronto, direcionamento, Gol 989. Solo 748, solos 41, livra direita, solo 121, decimal 9. 1219, 6748. O 3662, o tráfego que decolou à sua frente em Salvador já foi superado, viu? Tem ativa, 3662, tenente, está mantendo a ponte de Zipan e atenção a 330 restrita. É, positivo. Agora eu estou vendo o motivo da restrição, tráfego no 35 a 7 milhas da sua cauda. Tem ativa. 3662, obrigado. Web 6748 livrou na sua escuta. Web 6748, pode escrever Alfa Juliette 05, oportuno. Alfa Juliette, gate 05, 6748, obrigado. Então, 3662, chame Recife, 126-85. 126-85, Recife, 3662, uma boa noite, bom trabalho, obrigado. Boa. Uno 8 decimal 6, 2, ajuste 1021, bom voo. E Alfa 1021, ponto 026, obrigado, mano. Decolador 43, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Está 3858, livrando mil pés. Muito boa noite. Está 3858, é o controle. Meu cordial, contato radar. Certo, contato radar. Recife, eu só posso lhe autorizar Momo. E quando o Recife me atender, normalmente demora muito tempo, porque quando o senhor começa a rolar, eu já começo a coordenar. E até agora ele não me atendeu. Tá ok, então, obrigado, tá? Tô na escuta aqui, muito obrigado. Tudo bom, então? Positivo. Azul 4071 na linha, decola da 1-0, vento no 60 graus com 7 nós. Decola 4071. Controle Salvador, 2963, na frente, transfere. Salvador, 2963, na frente. Oceano 313, Salvador, voe Duna, desça para 6000 com 1021, câmbio. Duna, 6000 com 1021, 2963. 1850, já coordenei a Bucu, vamos aguardar um pouquinho para girar, ok? Estão aguardando a Bucu, são 350. O Whisky Yankee Tango, eu perdi resposta do modo Charlie mais uma vez. Chame Recife 12685. O seu modo Charlie está intermitente, tá bom? Ok, muito obrigado. Vamos falar um duplicado, né, Alcorão? Meio 5 agora para o Recife, Cristian Tango. Bom voo. 08, boa noite, Azul 4071. Torre 1-1-8, decimal 6-12, ajuste 1021, bom voo. Tabate, alto, considera 2-8-6-12, bom voo, 89, muito obrigado. Salvador, né, cordial. Após 2000, voo Leda, Leda Bridge, canto. 2000, Leda Bridge, Azul 4071. Volume 604, informação de Turcian, que Fortaleza 370, pronto, copo. Pronto, volume 604, autorizado Fortaleza, nível 370, via peso 119. Na cola da 10, com curva esquerda, no perfil da saída Momo, transição Frotti, controle 120, decimal 8, e aciona 5124 no transporte. Autorizado para Fortaleza 370, a peso 119, na cola da 10, com curva o número 04 correto, portão 2, chama pronto, se der acionamento. É contra. 685, muito obrigado, boa noite. Boa. Boa noite, 89, a linha decola da 10, vento 170 graus com 8 nós.